Vai começar o programa que você estava esperando. As melhores do dia. É pra ninguém ficar parado. Aumente o volume do seu rádio, porque a partir de agora, vamos levar até você os grandes sucessos do momento. As melhores do dia. As melhores do dia. 15ª. A gente faz, ela pede bis e eu quero mais. Oi, trem bom, é amar no escuro e rolar no chão, é quebrar a cama e rasgar o colchão. Ela é pantera e eu sou leão. Tá pegando fogo nossa paixão, tá pegando fogo nossa paixão. Cintilantes, tem o brilho dos cristais. Caiu pelo chão mineiro, reluz no chão de Goiás. Oh, ia, ia. Trem descontrolado, não para mais. Que coisa gostosa que a gente faz. Ela pede bis e eu quero mais. Oh, trem bom, é amar no escuro e rolar no chão, é quebrar a cama e rasgar o colchão. Ela é pantera, eu sou leão. Tá pegando fogo nossa paixão. Oh, ai, ai. Trem descontrolado, não para mais. Que coisa gostosa que a gente faz. Ela pede bis e eu quero mais. Oh, trem bom, rolar no chão, é quebrar a cama e rasgar o colchão. Ela é pantera, eu sou leão. Tá pegando fogo nossa paixão, tá pegando fogo nossa paixão, tá pegando fogo nossa paixão. As melhores do dia. 14ª. Faz tempo que eu não sei me controlar. Reajo nesse jeito tão perfeito que me faz olhar e tira a razão. Eu pago o preço pra não te deixar. Enquanto houver motivo, juro pra você que vou lutar por essa paixão. Quero ser sua respiração, seu suor, mordir os braços e o melhor que existe no seu coração. Quero ser a sua fantasia, ficar contigo noite e dia. Se me pedir aquela estrela, eu busco pra você toda a constelação. Yerê, amo você, nunca

Se essa saudadinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Pensando no trem bom, que trem gostoso, hoje não tem choro nem me quer. Se essa saudadinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver que o Eduardo tem pressão. Eu não dou mole, não, eu jogo ela nos meus braços. Tudo ela no peito e tá feito o regaço. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Mãos pra cima, mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos pra cima, mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos pra cima, mexendo a cintura. Dança comigo. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver que o caipira tem pressão. Eu não dou mole, não, eu jogo ela nos meus braços. Grudo ela no peito e tá feito um regaço. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor. Estamos apresentando as melhores do dia. Em Casa na Esplanada, viva momentos incríveis em 60 minutos. Ricardo Borges oferece-lhe um cocktail de grandes músicas que fazem e fizeram sucesso. 60 minutos. Aos domingos, às 16 horas, na Antena BS. Depois de uma noite inteira a bombar, continuamos a 100% na Antena Best. 100% Club. Mixagens de DJ Prodigio. 100% Club. Aos domingos, às 6 da manhã, na Antena Best. Ouvinte? Venha comigo, venha, vamos tomar um café. Sim, por este mesmo. Por este café aqui, exatamente, este. O Café Europa. O que é que lhe parece? Às quintas-feiras, às 22 horas, Antena Best convida todos os seus ouvintes para tomar um Café Europa. São 120 minutos com música relaxante, entre lounge, easy listening e não só. Café Europa, com a apresentação de Ângelo Fernandes, a partir das 10 da noite, na Antena Best. Podíamos dizer muita coisa sobre o género musical que a seguir lhe apresentamos, mas a música fala por si. Arrocha, mamãe! Para você diz, fica aqui, fica aqui! Se o pôr do sol me dê a mão, uma estrela só não é constelação. Faz qualquer coisa, pulo de asa delta pra ganhar o seu amor. Simplesmente seu admirador. Troco tudo, faz qualquer coisa, pulo de asa delta pra ganhar o seu amor. Agora já sabe, Central do Axé, onde o melhor deste género musical é exibido uma vez por semana na Antena Best. Central do Axé, aos domingos, às 3 da tarde, na Antena Best.